tá ligado, né? É um malvadão. Acabou a quarentena, agora eu quero revoar. Nós novinha vai se vá nas catucadas. Acabou a quarentena, agora eu quero revoar. Nós novinha vai se vá nas catucadas. Várias catucadas empurrando devagarinho, no escurinho, bem devagarinho. Várias catucadas empurrando devagarinho, no escurinho, bem devagarinho. Toma catucada, aqui na minha treta vai tomar várias catucadas. Toma catucada, aqui na minha treta vai tomar várias catucadas. Tá ligado, né? É um malvadão. Acabou a quarentena, agora eu quero revoar. Nós novinha vai se vá nas catucadas. Acabou a quarentena, agora eu quero revoar. Nós novinha vai se vá nas catucadas. Várias catucadas empurrando devagarinho, no escurinho, bem devagarinho. Várias catucadas empurrando devagarinho, no escurinho, bem devagarinho. Toma catucada, aqui na minha treta vai tomar várias catucadas. Toma catucada, aqui na minha treta vai tomar várias catucadas. André CDs, o moral de Bicoara.